roda. Essa história é uma moda, os tempos de Tião Carrinho. Eu trouxe pra capoeira, pois também sou violeiro. Me lembro, tenho saudade do tempo que vai passando, dos tempos de boiadeiro. Eu vivia viajando, eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando. Mês e mês cortando estrada, o meu cavalo voando, sempre lidando com gado, desde a idade de 15 anos. Não me esqueço de um transporte, 600 bois cuiabão. Na hora da despedida, os fazendeiros foi falando: cuidado com esse boi, e nas bampas ele viando. Esse boi é criminoso, já me fez diversos danos. Tocamos pela estrada, aquilo sempre pensando. O meio tinha um boi preto, o nome de soberano. Na cidade de Barreiros, a hora que eu fui chegando, a boiada estourou, só vi a gente gritando. Foi mesmo uma tirania, na frente ia o soberano. O comércio da cidade, as portas foram fechando. Na rua tinha um menino, de certo estava brincando. Quando ele viu que morria, de susto foi desmaiando. Coitadinho debruçou à frente do soberano. O soberano parou, em cima ficou bufando. É batendo com o chifre, os bois que vinham passando. Aquilo pai da criança, de longe veio gritando: se esse boi matar meu filho, eu mato quem vai tocando. Quando viu seu filho vivo, o boi por ele zelando, caiu de joelho por terra e pra Deus foi implorando: salvai meu anjo da guarda, esse momento tirando. Quando passou a boiada, o boi foi se retirando. Veio o pai dessa criança, recomprou o soberano. Esse boi salvou meu filho, mata o soberano, camarada. Maior é Deus, maior é Deus, camarada. Viva a capoeira, viva a capoeira, camarada. Viva a Tião, viva a Tião, camarada. Viva a Pardinho, viva o Brasil, camarada. Viva o Brasil.